paradores de teste, controle municipal de nível IDAP, autorizado para a Aeroporto Coelho, com estabilidade. Controle municipal de velocidade para a Aeroporto. Vamos ao JTJ 9732, o separado 3, no TEC, a gente já estima que o número 0, número 3, satélite de nível é o ETA. Boa noite, Luciana, Control 9732, lista para 2 hotéis, autorizado para a emergência de treino, ponto de estabilidade. Thank you. Então, gostaria de chegar da Comédia 1 no Tony de Lugar de 5 anos. Então, a DG na Vigora, utilizado e fácil. Tower, 70 right, and about ground to 121, that's about 9. 4h30, deixa para transmissão certinha, assim, na aula 013. Direito. pouso na pista 10, no instante como bem. Thank you. Miguel, descend by Monterrey to for level 050, Canadian 06. ponto pistola 0, desço 090 graus, 04 mais.

ver se havia chegado o momento 1 para o 050, que é lá em Salvador, na 01. Nós temos 2, 5, decimal 4, 5, qualquer número, 2, decimal 2, 5.